diabo veio senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Escolha o seu caminho.